Sete Cabana, meu rei. 15 anos, bebê. André Cedês, o moral de Ibicoara. Já li tanta coisa além do seu olhar, que a chuva na janela só me faz pensar naquele nosso beijo. Até morar, evolução no meu coração. Tenta encontrar uma solução pra destravar dois sete mares. Pega na sua mão, vem! Se o seu destino for ficar comigo, amor, te espera onde for. Na cidade ou litoral, na Ásia Ocidental, aonde for. Se o seu destino for ficar comigo, amor, te espera onde for. Inevitavelmente é impossível evitar a gente. Alô, minha Paraíba, salve, salve, meu Rio Grande do Norte. Alô, meu parceiro Luciano Paredão. Já li tanta coisa além do seu olhar, que a chuva na janela só me faz pensar naquele nosso beijo. Atemporal, revolução no meu coração. Tenta encontrar uma solução pra destravar teus sete mares. Pega na sua mão. Se seu destino for ficar comigo, amor, te espera onde for. Na cidade ou litoral, na Ásia Ocidental, aonde for. Se seu destino for ficar comigo, amor, te espera onde for. Inevitavelmente é impossível evitar a gente. Se a vida é prova e o tempo resposta, aonde for. Se seu destino for ficar comigo, amor, espera onde for. Na cidade ou litoral, na Ásia Ocidental, aonde for. Se seu destino for ficar comigo, amor, espera onde for. Inevitavelmente é impossível evitar a gente. Clínica Doutor Fábio Fernandes em São Luís do Maranhão. Alô, Doutor Fábio, tamo junto. É impossível evitar a gente.